E para não machucar, vou mandar bem assim, novinha. Papá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Papá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Papá ele todinho, novinha. Beijo, boca. Babá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Babá ele todinho, novinha. Mama direita essa porra, hein? Babá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Babá ele todinho, novinha. Beijo, boca. Babá ele todinho. Novinha, não para. Babá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Babá ele todinho, novinha. E pra não machucar, vou mandar bem assim, novinha. Papá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Papá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Papá ele todinho, novinha. Beijo, boca. Papá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Papá ele todinho, novinha. Mama direita essa porra, hein? Papá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Babá ele todinho, novinha. Beijo, boca. Babá ele todinho, novinha. Não para. Babá ele todinho, pra ficar escorregadinho. Babá ele todinho, novinha. Mama direita essa porra, hein?